Então Deus salvará, então Deus libertará, então Deus enxugará toda lágrima. Deus meu, sei que errei, saí fora dos trilhos. Eu sei, na minha estrada eu vi, eu fiz muita coisa errada. O fardo é pesado, abusei e comi do fruto proibido. Um louco desvairado, um bandido impulsionado para uma cadeira elétrica, injeção letal, câmera de gás, jogo sujo destruído por Satanás. Fim da linha aqui jaz. Quem pode me ajudar? Onde está minha quadrilha? Eu não consigo enxergar. Prostituta, não vejo mais você. Me deixou aqui sozinho com o tal do HIV. Onde está? Estou aqui sozinho sem o meu HK. Não sei se acendo uma vela. Como está frio aqui dentro dessa cela. Choro, desespero pra todo lado. Aqui, seu doutor, ninguém é culpado. Rola uma lágrima no fundo do meu rosto. Meu filho vai nascer no mês de agosto. Infelizmente não vou ver ele crescer, levar ele pra escola, sair passear, jogar uma bola. Alguém vem me ajudar, não tenho forças mais nem pra caminhar. O peso da minha lágrima não posso suportar. Mas sei que Deus salva e que Deus salvará. E só Deus salvará. Encarcerado entre o ódio e a razão, minhas lágrimas eu sei que nunca foram em vão. Ao Deus Pai, minha vida eterna gratidão, meu momento de louvor, minha vida de oração, minha vida de oração. Eu vejo várias crianças se espelhando no crime, algo meio estranho, coisa que persiste. Eu vi meu primo se afundar no mundão, um triste caminho, falsa sensação. Desde pivete começou a roubar, falsa amizade, falsa amizade. E ele se entregou à noia, a sua mãe sofredora. Orou a vida inteira, se esforçou, e ele se entregou à bebedeira. Vixe, triste caminho, não quis ouvir outros conselhos. Quem sabe ele podia estar louvando de joelhos, pedindo pra Deus iluminar, guiar os caminhos seus. Mas não, ele preferiu o caminho de ilusão. Maconha, álcool, acabou no caixão. Lembranças que a infância ele trazia, os seus olhos brilhavam no seu rosto a alegria. Mas a morte traz um triste sentimento, vou dizer. Lembranças do meu primo Fabinho, aonde está você? A sua mãe até hoje chora, e eu com sentimento de revolta. Porque o crime deixou perguntas sem respostas? Porque os bons se vão? Porque os maus ficam? Só restaram umas lágrimas e a dor no coração. Encarcerado entre o ódio e a razão, minhas lágrimas eu sei que nunca foram em vão. Ao Deus Pai, minha vida eterna gratidão, meu momento de louvor, minha vida de oração, minha vida de oração. Em minha mente passaram vários flashes ao ver aquele pivete morrer aos 17. Mano Thiago, você não me ouviu. Numa tarde triste, você partiu. Nessa longa viagem, deixou pra nós a dor de uma lágrima. Que saudade, você não vai voltar. Que Deus o tenha, mano, em um bom lugar. Infância abreviada por balas disparadas de calibre 38. Não completou maioridade, não completou 18. Na sua infância, gostava de pedalar com sua bike cabulosa. Ele parava o lugar, campeonato, competição. Grande astro, um verdadeiro campeão, não dava falha. Vários troféus na sala da sua casa, no seu peito uma medalha. Sua infância se passava, sua infância se passava. Se você pediu perdão a Deus, Deus vai te perdoar. Deus vai te perdoar. Mas anjo na linha, pois Deus é justo e ele cobra. Sem essa de álcool e de drogas, a segunda chance está em suas mãos. Você mesmo escolhe, Jesus a vida e o mundão a morte.